aqui na igreja, na cidade de Camboriú, no bairro Monte Alegre, onde pregamos neste congresso o ano passado, isso, acho que não lembro que data, foi no mês de maio também, logo depois dos Gideões, nessa mesma data, e pregamos aqui no final de semana abençoado, e eu estou maravilhado porque percebo que a obra de Deus está crescendo. O congresso aumentou, cresceu, está melhor do que do ano passado no sentido espiritual, visível, e estou alegre por poder retornar aqui a esta amada festa. Todo pregador, quando volta, ele fica feliz, né? Sinal de que Deus o ajudou. Então, por voltar aqui, eu estou muito alegre. Estar aqui revendo os demais companheiros ministeriais, pastor Francisco, pastor da igreja local, os líderes de jovens, coordenadores, né? Que Deus os abençoe, este lindo grupo de jovens, que possa Deus continuar lhes abençoando, essa mocidade abençoada da cidade de Camboriú. Estar aqui com meu amigo, nosso querido irmão, querido amigo particular, pastor Reuel Bernardino, que aqui está, pastor Roberto Olegário, que é o nosso amigo também aqui na cidade de Camboriú, pastor Júnior, que está ali também, que Deus o abençoe, a dupla Maranata, enfim, todos vocês que aqui estão, é uma alegria. Aos irmãos que também estão nos seus lares, nas suas casas, no seu carro, ouvindo pelo rádio, pela internet, pelo sistema Gideões de comunicação, também a paz do Senhor, e crendo que Deus falará também com vocês, aonde vocês estiverem. Deus, por certo, tem uma palavra para as nossas vidas. Hoje à tarde fui participar do programa Voz Missionária, e ali o pastor pediu para que eu trouxesse uma rápida palavra. Eu falei para aproximadamente 5 minutos num texto bíblico, mas aquele texto falou forte ao meu coração. Por mais que eu meditei rapidamente, quando eu cheguei no hotel não teve jeito. O texto ficou no meu coração o dia todo, dia todo, dia todo. E quando eu entrei aqui à tarde, meditando ainda, mas quando eu entrei aqui eu senti da parte do Senhor que neste texto Deus tem algo em especial para nós. Então eu lhe convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo de número 27. Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15. Vamos ler o versículo de número 27. Um versículo apenas da palavra do Senhor. Depois que lermos este versículo, nós vamos para outro texto. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 27. Marcos é o último evangelho escrito, mas faz parte dos 3 primeiros evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. Nós vamos ler o versículo de número 27. Marcos, evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, vamos ler o versículo de número 27. Um versículo apenas da palavra do Senhor. Depois que lermos este versículo, nós vamos para outro texto. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 27. Marcos é o último evangelho escrito, mas faz parte dos 3 primeiros evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos. O evangelho de João é o evangelho destinado à igreja. Marcos, juntamente com Mateus e Lucas, formam um complexo que nós chamamos de sinóticos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, versículo 21, que diz assim: e constrangeiro, em outra versão diz, forçaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Eu vou ler mais uma vez o texto que diz: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Vamos ler também no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler o versículo 26, que diz assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Diz a pedagogia que tudo que lemos por diversas vezes, ou repetimos por inúmeras vezes, temos maior facilidade de assimilarmos, ou aprendermos, decorarmos, colocarmos no coração. Por isso é que eu quero ler mais uma vez este versículo 26, que diz: é quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Eu quero pregar a mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas no tema: por que eu? Diga comigo: por que eu? Mais forte: por que eu? Feche a sua Bíblia, pegue na mão da pessoa mais bonita que você encontrar aí do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, vem pegar na mão do pastor Francisco aqui, esse cearense simpático, alegre, feliz com Deus. Aleluia. Pegue na mão deste irmão, levante a mão dele junto com a sua. Feche os olhos, vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Deus dos céus mais uma vez, crendo no milagre. Senhor Deus, que fez os céus e também fez a terra, nós queremos entender que o Senhor Deus está conosco e o Senhor vai nos abençoar de uma maneira poderosa e santa. Estamos felizes, alegres e contentes porque estamos pela segunda vez nesta amada igreja, onde vamos pregar a sua bendita palavra. Senhor, agora chegamos no momento em expor a mensagem que o Senhor colocou em nós coração. Por isso eu lhe peço agora, Senhor, fale conosco, ajude-nos, derrame sua graça, seu poder e sua unção, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Jovens que estão aqui, irmãos e irmãs, santos obreiros do Senhor, todos nós que viemos esperando ouvir uma mensagem profética, revelada, vinda de Deus às nossas vidas. Senhor, se toda esta multidão que está aqui dentro, do lado de fora, no telão, esperasse do pastor Paulo Marcelo, eles sairiam, voltariam para casa, decepcionados, frustrados, Senhor. Mas como eles vieram aqui esperando em Deus, acreditando em Deus, confiando em Deus, crendo em Deus, buscando de Deus, eles vão sair para casa, Senhor, cheios, repletos do seu poder. O que veio triste voltará alegre, o que veio enfermo voltará curado, o que veio fraco voltará forte, o que veio vazio voltará cheio, o que veio sem esperança vai voltar cantando o hino da vitória com a esperança que só Deus pode lhe dar. Eu profetizo agora, Senhor, aonde houver um crente que está precisando receber um abraço vindo do céu sobre a sua vida, vai ao encontro deste profeta, deste santo, deste crente, e mostra para ele que o Senhor está aqui presente, e é o Senhor que vai operar de uma maneira toda especial. Quem acredita que Deus está aqui esta noite, e que o milagre é visível diante dos nossos olhos, levante a tua mão, glorifique ao teu Deus, exalte a Ele esta noite, porque Deus está aqui. Alaindo está na massa de Candalabachai. Aleluia! Quem tem assento, assente-se e vamos ouvir a bendita palavra do Senhor. Aleluia! Meu amigo também, particular, meu querido amigo sonoplasta que está aí, falamos constantemente por telefone. Que Deus o abençoe. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, eu não me canso de dizer isso, nós encontramos na palavra do Senhor, na Bíblia, sempre duas linguagens diferentes. A primeira linguagem que encontramos na palavra do Senhor é a linguagem textual, aquilo que nós lemos, e quando nós lemos, nós entendemos unicamente o que estamos lendo. Esta é a linguagem textual, a linguagem histórica, a linguagem que o texto nos faz conhecer. A segunda linguagem que encontramos na Bíblia Sagrada, esta sim é uma linguagem especial, que eu tenho um carinho todo especial por ela, que é a linguagem profética revelada, é aquela linguagem que o próprio Deus traz para os seus escolhidos, revela para eles e mostra de uma maneira toda especial. Esta linguagem é uma linguagem que nós recebemos da parte de Deus para meditarmos juntamente com os irmãos neste texto bíblico. É um texto conhecido de todos nós. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica, haja vista que quando falamos acerca da crucificação de Cristo, nós logo lembramos que quando Jesus chega a um determinado momento da Via Dolorosa, a um determinado momento do caminho ao Gólgota, a cruz, ao Calvário, a Bíblia diz que um homem o ajudou a levar a cruz até o alto daquele monte. Quando nós lemos esta passagem bíblica, nossa mente nos transporta à época de Cristo contemporâneo em Jerusalém, e eu quero nesta noite trazer da parte de Deus uma revelação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa chamada, para a nossa escolha da parte de Deus em nossas vidas. Para tanto, eu preciso recordar, entender e levá-los a meditar neste texto bíblico horas antes deste acontecimento. Nós vamos voltar a nossa mente agora, vamos retroceder na história há 2000 anos atrás e vamos levar a nossa mente ao amanhecer daquela sexta-feira, ao amanhecer daquele dia que é chamado dia da crucificação de Cristo. Eu entendo que naquela manhã, um homem levantou-se da sua cama logo cedo para ir trabalhar no campo, e ele não tinha noção, ele não sabia, ele não tinha entendimento, ele não tinha conhecimento, ele não tinha até mesmo como entender a dimensão do que aquele dia ia representar e significar na sua vida. Todo crente, todo homem, toda mulher de Deus, às vezes não entende o seu dia a dia, e não, às vezes não compreende o porquê de certas situações em que ele está passando, enfrentando, tendo que presenciar, visualizar, deslumbrar. Por muitas vezes nós questionamos a Deus, dizemos: Senhor, por quê? Por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor deixou? Por que que isso está acontecendo? Muitas vezes nós batemos a mão no peito e dizemos: por que eu, Senhor? Porque é eu que tenho que passar por determinada situação da nossa vida. Tudo isso tem um porquê, porque Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, pela boca do profeta Isaías, que Deus, ele assenta no globo da terra, e o controle, a dimensão celestial da terra, está tudo nas mãos de Deus. Nenhum relâmpago, nenhum raio, nenhuma gota de chuva, nenhuma nuvem se transporta de um lado para o outro, nenhum vento sai do sudoeste e vai lá no leste, nenhuma noite sombria, nenhum eclipse, nada, nenhuma estrela, nenhum meteoro cai do céu, nenhuma onda se levanta sem a permissão bendita de um Deus que rege, que governa, que determina, que faz acontecer. Então, se este Deus, ele governa todas as coisas, céu, atmosfera, cosmos, eternidade, princípios, o inferno, o céu, tudo está sobre a ordem divina de Deus, porque se Deus quisesse desfazer o inferno, ele desfazeria no sopro da sua voz. Quanto mais o homem, nós não temos o direito de questionar ao nosso Deus, mas há uma palavra profética de esperança para a sua vida. Se você está passando e enfrentando determinada situação, saiba que Deus está no controle, e no tempo certo ele te pega pela mão, levanta você aos ares e diz para você: filho, é só o processo que eu estou determinando para a tua vida. Se você entende, compreende e aceita isso, levante a tua mão e dê um glória gostoso para o teu Deus essa noite. Simão, o Cirineu, ele viajou da cidade de Cirene, saiu da cidade de Cirene, que localizava na época ao norte da África. Ele viajou muitos dias, eu creio que ele foi a pé, quem sabe com um animal de carga. Ele viajou para Jerusalém. Por que é que ele viajou para Jerusalém? Porque quando entendemos que este homem viaja a Jerusalém, ele professava sua fé ao judaísmo, nós não temos a segurança, nós não temos como afirmar que ele era um judeu de nascimento. Ele poderia ser filho de judeu, ou ele poderia ser um prosélito. O que é prosélito, pastor? Prosélito é todo gentil convertido ao judaísmo. Toda pessoa que se converte ao judaísmo, ele se torna prosélito, haja vista que, não tendo sangue judeu, a Bíblia me faz entender que o nome Simão, no original, deixa a entender que Simão é um nome judaico, é um nome de um judeu, de um israelita. Então, Simão poderia ser ou um judeu de nascimento, vivendo na cidade de Cirene, ou ele poderia ser filho de judeu. Uma coisa é certa, ele foi para comemorar a Páscoa em Jerusalém, ele viajou para adorar ao seu Deus. Então, todo homem que viajava de diversas partes da terra, vinha a Jerusalém para poder adorar ao seu Deus, ele tinha que custear a sua despesa de viagem, ele tinha que arrumar dinheiro para comer, para se hospedar, para permanecer nos dias da celebração da Páscoa. Por isso é que eles arrumavam alguns trabalhos temporários. Quem era carpinteiro ia destinar-se à carpintaria, e este homem, pelo visto, ele era um homem que destinava ao trabalho do campo. A Bíblia diz que ele sai logo pela manhã a trabalhar no campo. Então todo trabalhador do campo, ele tem que levar uma ferramenta. Eu imagino agora que Simão Cirineu, ele coloca uma ferramenta nas suas costas, e ele vai passando por dentro de Jerusalém. Ele olha para a direita, olha para a esquerda, olha para Jerusalém, e ele percebe uma Jerusalém inóspita, deserta, uma Jerusalém sem nenhuma pessoa na rua. Era logo pela manhã, logo cedo, porque quem trabalha no campo levanta junto com o sol. Simão Cirineu vai atravessando aquela cidade, e ele vai vendo uma cidade totalmente deserta. Lá vai ele para um dia normal de trabalho, para buscar sustento para a sua vida ali em Jerusalém momentânea, seu trabalho que estava sendo destinado a aqueles dias. E agora, quando Simão Cirineu vai retornando do campo e vai entrando em Jerusalém, eu imagino que quando ele vai pisando pelas cidades ou pela rua de Jerusalém, ele vai observando uma cidade totalmente diferente daquela que ele tinha deixado pela manhã. Pela manhã ela estava deserta, pela manhã não tinha ninguém na rua, pela manhã não tinha movimento, mas agora, quando ele entra em Jerusalém, a cidade está eufórica, a cidade está tomada de pessoas, e ele observa que no meio da cidade, nas ruas principais da cidade, cidade, uma grande procissão de soldados romanos estavam levando 3 criminosos, no sentido da visão romana, ao alto do Monte Calvário, para serem sacrificados, para serem imolados lá no alto daquele monte. O costume da época, o costume de Roma, o costume dos romanos, era colocar uma placa pendurada no pescoço, e nesta placa lá estavam os dizeres, lá estavam escritos os crimes que aquele homem havia cometido. Eu imagino, pastor Olegário, que quando Simão Cirineu olha para o primeiro homem que estava carregando uma cruz destino ao Monte Calvário, ele lê naquela placa os crimes que ele tinha cometido, assassinato, quem sabe assalto, roubos, crimes contra o governo romano. Quando ele olha para o segundo criminoso, ele observa e vê que na placa do segundo criminoso também tinha os crimes que aquele homem havia feito. Todos os seus pecados, todos os seus crimes estavam expostos ali naquela placa. Mas quando ele olha para o terceiro homem, quando ele olha para o terceiro homem que estava caminhando em destino ao Monte Calvário, ele observa e vê algo diferente. Na troca de olhares, ele percebe que aquele homem não era um criminoso, que aquele homem não havia feito mal a ninguém. Mas quando ele destina o seu olhar para aquela placa, ele vê exposta uma frase em 3 idiomas, nos 3 principais idiomas da época. Lá estava a placa com os dizeres: aqui está o rei dos judeus, o rei dos judeus. Aqui eu vejo algo profético da parte de Deus para as nossas vidas. Pilatos, os homens de Israel, os governantes da sinagoga de Judá, eles não tinham noção do que é que eles estavam fazendo. Por que, pregadora? Porque eles estavam ali não prejudicando Jesus, eles estavam ali expondo naquela placa uma verdade que adentra a história e chega hoje aqui na cidade de Camboriú. Que verdade é essa? Nos 3 principais idiomas da época, eles estavam dizendo: aqui está Jesus, rei dos judeus, rei dos judeus, rei dos judeus. Por que, pregador? Porque eram 3 reis. Jesus nasceu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei e vai voltar como rei dos reis e senhor dos senhores. E tem mais, pregador: Jesus foi o único homem da terra que nasceu rei. Ninguém nasce rei, ninguém pode nascer rei. Nenhum homem da época e da história nasceu rei, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus, nem daqui para frente, nem até o arrebatamento da igreja. Ninguém pode nascer rei. Sabe por quê? Porque tem que nascer príncipe e depois tornar-se rei. Ninguém nasce rei, tem que nascer príncipe. Mas Jesus foi o único homem da história que nasceu rei, que nasceu rei. Quem pode adorar este Jesus que é rei? Levante a mão e adore este Jesus esta noite. Levante a mão direita assim, coloque ela no ombro de alguém que está do seu lado e diga para ele assim: o teu Jesus nasceu rei. Adore o teu Jesus, adore o teu Jesus, adore o teu Jesus, ele nasceu rei. Simão Cirineu estava com a mão calejada, suor no seu rosto, a pele cansada, quem sabe estava queimado do sol, trabalhou o dia todo no campo. Agora Jerusalém tomada de pessoas. E a Bíblia diz que um soldado romano, ele toca em Simão o Cirineu e diz assim que ele foi constrangido. No original, a Bíblia diz que ele foi forçado. Simão Cirineu foi forçado. Eu imagino algum soldado tomando ele pelo braço e atirando ele aos pés de Cristo, dizendo assim: ei, forasteiro, ei você, leve a cruz deste homem até o alto do Monte Calvário. Eu não sei você, mas nesta tarde, meditando nesse texto, eu parei para pensar no que passou na mente daquele homem chamado Simão o Cirineu. Eu imagino o que passou na mente dele naquele instante. E Deus então me trouxe uma revelação tremenda. Eu entendo o que é que passou na mente daquele homem chamado Simão o Cirineu. Sabe o que é? Ele deve ter feito uma pergunta para ele mesmo, em meio a tanta gente, esta multidão eufórica aqui em Jerusalém. Eu fui o último a chegar aqui agora, estava trabalhando no campo. Por que é que eu fui escolhido para levar a cruz desse homem? Porque justamente eu fui escolhido por este soldado para levar a cruz desse homem até o alto do Monte Gólgota, ou até o alto do Monte Caveira, ou Monte Calvário. Eu entendo o que é que passou na mente daquele homem chamado Simão Cirineu. É o mesmo que passa na nossa mente em muitas circunstâncias, em muitos momentos e em muitas épocas da nossa história e da nossa vida. Por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que você demonstre o contrário, você muitas vezes questiona e diz para Deus: Deus, porque eu, Senhor, porque é que eu fui escolhido para determinada situação da minha vida? Eu quero lhe dizer algo em especial, aquele soldado, não foi ele quem escolheu Simão, o Cirineu, para levar a cruz de Cristo, não foi nenhum homem, nem tinha o poder daquela época que foi escolhido para destinar e escolher Simão, o Cirineu, para levar aquela cruz até o alto do Monte Calvário, não, senhores, foi um Deus Todo-Poderoso lá no céu, que olhou para a terra e falou assim: Simão Cirineu, sai da cidade de Cirene, viaja até Jerusalém, porque no dia certo, na hora certa, no momento exato, no momento determinado por Deus, eu vou te levantar e te escolher para fazer parte da história. Ele não estava sabendo, mas os quatro evangelistas dos evangelhos iam citar Simão Cirineu. Simão Cirineu não tinha noção, mas Deus já sabia que há 2000 anos passado, um jovem pregador estaria aqui na cidade de Camboriú, citando este homem que está inserido no cânon sagrado, que faz parte da engrenagem da história, que foi usado para levar a cruz de Cristo até o Monte Calvário. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? É que muitas vezes você não entende o que você está passando e enfrentando, mas Deus lá no céu, Ele já determinou que você é escolhido, que você foi estabelecido como um propósito e que Ele tem um projeto lindo na sua vida. Há uma promessa, um sonho e um ideal de Deus. Então, se você entende isso, levante a tua mão assim, segure ela lá em cima, feche os teus olhos agora e você vai entender por que você vai entender por que é que você está sendo perseguido, você vai entender por que é que você está sendo caluniado, você vai entender por que é que você está passando essa prova, você vai entender por que é que você está passando essa depressão, você vai entender por que é que muita gente tenta lhe matar, você vai entender por que é que você está sendo caluniado por amigos e traído por pessoas que você ama. É porque você está abraçado com a cruz, é porque você foi escolhido para fazer parte da história, é porque Deus tem um projeto na tua vida. Levante a voz e adora teu Deus. Porque eu fui escolhido para levar esta cruz. No mundo existem quase 7 bilhões de pessoas. Diga comigo: 7 bilhões de pessoas. Mais forte: 7 bilhões de pessoas. Levanta a mão direita, bate no peito. Bate no peito. E diga assim: Senhor, muito obrigado. Porque em meio a 7 bilhões de pessoas, o Senhor conseguiu me ver. O Senhor conseguiu me avistar. E o Senhor me escolheu. Porque eu, Senhor, porque eu, abra a tua boca e entenda, é você que Ele escolheu. Alabashuri candalas, na cama nas tonai. Ei, menesu amane condestine fiastunai, condalabasuni candalabashai. Eu já estou vendo lágrimas em olhos aí caindo no seu rosto. Eu já estou vendo pessoas com vontade de abrir a sua boca e saltar e pular de alegria. Sabe o que é isso? É você entendendo porque é você. É você. É você que Deus escolheu. É você que Deus chamou. É você que Deus pegou pela mão. É você que Deus está capacitando. É você que Deus está preparando. Estagiário que está esperando o seu tempo. É você que Deus escolheu. Missionário. É você que Deus escolheu. Obreiro de Deus. É você que Deus escolheu. Servo de Deus. É você que Deus escolheu. Simão Cirineu. É você que Deus escolheu. Alabashuri candalai. Na vida, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e secular, existem acasos, existem coincidências e existem porquês. Mas no mundo espiritual não existe coincidência nem acaso. Só existem propósitos. Diga comigo: propósitos. Mais forte: propósitos. Forte: propósitos. Você está aqui esta noite por um propósito. Eu estou entregando esta mensagem da parte de Deus para a tua vida por um propósito. Você veio aqui hoje por um propósito. Você aceitou Jesus por um propósito. Você foi chamado por um propósito. No nosso mundo não existe coincidência, existem cristocidências. Cristo está sempre no controle de tudo que acontece na sua vida. Às vezes a gente passa por cada situação no nosso dia a dia. Pastor, por que é que eu encontrei aquela pessoa logo pela manhã? Por que é que logo aquela pessoa eu encontrei em determinada situação, em determinado momento? Quando eu contei a minha história na manhã missionária, aqui nos Gideões Missionários, em Camboriú, ali no ginásio. E eu disse, como é que Deus me preparou para estar pregando nos Gideões pelo terceiro ano? E eu comecei a lembrar daquele dia que eu cheguei aqui em Camboriú pela primeira vez. E entrei ali na igreja sede, num domingo à noite, numa reunião de culto normal. E foi me dada uma oportunidade para pregar 15 minutos. Eu não sabia. Mas lá no céu, Deus já tinha dito assim, meu filho, há um propósito que eu determinei na tua vida. E é 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar o dia das pequenas coisas. Muitas vezes você não entende o que é que Deus está fazendo, moldando, preparando, elaborando e exercendo ao seu derredor. Deus nesta noite está te dizendo assim, filho, é hoje, é agora, é neste dia, é neste momento, é nesta noite, é neste congresso, é neste ano, é neste mês, é nesta semana, é neste final de semana. Chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou o teu dia, chegou a tua história. Deus está te preparando para entrar para a história. Há um propósito de Deus na tua vida. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um brado de glória para o céu. Crente que tem a propósito de Deus, ele tem que acreditar no impossível. Eu costumo dizer que crente que é crente de verdade tem que ser doido por Jesus. Diga comigo, doido. Eu pregava no estado de São Paulo há 3 anos atrás e um pastor chegou para mim e falou, pastor, posso lhe contar um testemunho? Eu falei, pode, meu irmão. Eu falei, o que é que aconteceu? Lá na minha igreja tem um crente doido. Eu falei, como é que é crente doido, irmão? Ele falou, crente doido, aquele culto está parado, ninguém faz barulho, ele faz barulho pela igreja inteira, pula de um pé só, profetiza, ainda tem visão, gosta de oração, jejua direto. Vocês conhecem esse crente doido? Eu falei, conheço. Lá em Foz do Iguaçu tem um crente doido desse. Ele falou, quem? Eu falei, eu. Tem crente doido por Jesus aqui em Camboriú essa noite? Deixa eu ver. Aí eu falei, o que é que esse crente doido fez, pastor? Ele falou, rapaz, um dia desse eu estou lá na minha casa, 3 horas da manhã, bateu na porta, 3:30 da manhã. E eu falei, ué, quem que é um doido vai bater na casa dos outros 3:30 da manhã? 3:30 da manhã, ou é notícia ruim, ou alguma coisa aconteceu. Quando ele abriu a cortina, ele olhou e falou assim, não acredito. É o doido do irmão Luiz. O que é que esse irmão Luiz veio fazer na minha casa 3:30 da manhã? Ele falou, eu vou fingir que eu não ouvi, e daqui a pouco ele vai embora. E o irmão Luiz, o pastor João ficou deitado na cama e o irmão Luiz lá fora batendo palma e dizendo, pastor Luiz, pastor João, abre a janela, abre a porta, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, esse homem vai acordar o vizinho a ansa inteira. Aí ele abriu a janela e falou assim, o que foi, irmão Luiz? Pastor João, eu estava orando lá na igreja e Deus falou comigo assim, vai na casa do pastor João, diz para ele pegar o carro dele, te levar lá no centro de São Paulo, porque eu tenho uma obra grande para fazer lá e é agora, é nesse momento, é nesse instante. Tu tá doido, irmão? 3:30 da manhã, sair daqui de Santo André e lá para São Paulo, isso é coisa de doido. Vem aqui amanhã, vai lá e ora mais um pouco na igreja. Quando amanhecer o dia, tu vem aqui. Pastor, Deus falou comigo que tem que ser agora. E o senhor tem carro, eu não tenho. Se o senhor não me levar, Deus vai cobrar de você, pastor. Se é desse jeito, vamos então. Aí o pastor foi de pijama mesmo, com a cara fechada, parecendo cara de delegado. Parecia que tinha comido um giló e chupado limão. Sentou no carro, desligou a partida, puxou o cinto. E o irmão Luiz sentou do lado dele. E no glória a Deus e no aleluia. E foi no cantando o hino de fogo, no reteté de Jesus o caminho todo. Aí o pastor dizia assim, eu estou ficando doido, o que é que eu estou fazendo com esse crente fanático 3:30 da manhã dentro do meu carro? Isso é coisa de doido. Aí eles chegaram em São Paulo e falaram, onde é a obra que tu quer que vai fazer, irmão? Esse negócio de doido, vamos logo, faz essa obra para a gente voltar para casa. Pastor, a obra é lá na Avenida Paulista, vamos lá que eu vou falar onde é que é para a gente parar. Ele disse, na Avenida Paulista, esta hora da madrugada não tem ninguém, quem é que vai estar na Avenida Paulista uma hora desta madrugada? Ele disse, a obra é lá, vamos lá. Aí ele chegou na avenida, depois falou, aonde é a obra, irmão? É aqui nesta esquina, para aqui, porque a obra é nesse lugar. Ele parou, soltou o cinto, abriu a porta, foi lá do lado de fora, olhou para os arranha-céus da capital paulista e gritou assim, Jesus te ama! Diga comigo, na vida espiritual, só existe propósitos. Ele entra dentro do carro, puxa a porta, puxa o cinto, bate nas costas do pastor, fala, pode voltar para Santo André. Tu tá doido? Sair lá de Santo André, vir aqui em São Paulo, gritar que Jesus ama alguém e voltar para casa. Isso é coisa de doido, fanático, crente fanático. Ele disse, não, isso é profético, vamos para casa. O pastor ficou tão irado com o irmão que ficou 6 meses sem falar com ele. Ele entrava por uma porta da igreja, ele saía pela outra para não dar paz do Senhor. Passou 6 meses, os dois se encontraram na vigília. Tinha tanta gente na vigília, mas tanta gente, que um ficou do ladinho do outro. Aí o pastor falava assim, olha para o teu irmão. O irmão olhava para o pastor virava para o outro lado para não olhar para ele. Dá paz do Senhor, eu virava, não virava. Para o outro lado, daqui a pouco o pastor que estava dirigindo a vigília falou assim: vamos ouvir um testemunho por um jovem novo convertido que aceitou Jesus tem 6 meses atrás. Vem aqui, moço. Veio à frente um moço com um terno Christian Dior, um sapato de cromo alemão, muito bem vestido. Chegou à frente e disse: paz do Senhor, irmãos. Eu sou filho de um dos homens mais ricos aqui da cidade de São Paulo. Há 6 meses atrás, eu ia de casa de recuperação para casa de recuperação, viciado em crack, viciado em cocaína. Nada dava jeito para minha vida. Aí há 6 meses atrás, irmão, isso é para doido. Eu estava ali numa das coberturas que papai tem. Papai tem muitas coberturas aqui em São Paulo. E uma delas era ali na Avenida Paulista, 4 horas da manhã. Eu cheio de crack e de cocaína. O diabo falou para mim: pula daí, se mata, acaba com a tua vida. Tua vida não vale mais nada, destrói ela, acaba com você. Eu abri a janela e quando eu fui pular lá embaixo para me matar e acabar comigo, acredite quem quiser, eu ouvi uma voz que vinha da Paulista, 4 horas da manhã: Jesus te ama! Levante a mão direita assim, segure ela lá em cima. Levante a esquerda junto com a direita, agora a esquerda junto com a direita. Coloque a mão da direita no ombro do irmão da direita, a esquerda no da esquerda. Isso, abraça o teu irmão aí. Abraça ele, diga para ele: não existe coincidências. Só existem propósitos. Só existem propósitos. Você não acreditou até hoje. Deus te acredita em você. Deus acredita em você. É você. É você. É você que ele escolheu. É você que ele escolheu. Abraça alguém do teu lado, profetiza para ele, diga: é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu. Eu vou esperar você profetizar, eu vou esperar você profetizar. Bate a mão no peito e diga: por que eu? Porque Deus não escolhe desocupado. Simão Cirineu era o único que vinha do trabalho. Simão Cirineu, pastor Reuel, era o único que tinha uma ferramenta nas costas. Deus, quando chama alguém, ele chama alguém para trocar a ferramenta pela cruz. Deus, quando chama alguém, ele chama alguém para renunciar a alguma coisa. Se eu pudesse escolher, eu estaria hoje na minha casa, com meu filho, com a minha esposa. Se eu pudesse escolher, eu não passaria 250 noites por ano dentro de um quarto de hotel, toda noite, sozinho. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria levar a pedrada de todo lado. Todo mundo acha bonito ser pregador, ser cantor. Todo mundo acha lindo como Deus usa, que coisa maravilhosa. Domingo, aqui no Gideões, uma irmã vomitou um câncer, foi coisa linda. Todo mundo acha belo. Mas ninguém imagina o que um homem tem que passar quando tem que renunciar a alguma coisa para aceitar a chamada de Deus. Mas eu quero te dizer esta noite, te prepara, porque hoje tu vai largar a ferramenta. Tu vai abraçar a cruz, porque chegou a hora de Deus na tua vida. Chegou a hora, Simão Cirineu, te prepara, Simão Cirineu. Você não sabia, mas é hoje o teu dia. É hoje a tua época. Tu chegou cansado nesse culto, mal calejada, veio do campo. Não tem problema, tu vai largar a ferramenta. Tem uma cruz para você abraçar. Diga comigo, 5 anos atrás. Eu era um homem muito próspero, havia adquirido muitos bens, era um jovem ainda, mas Deus me prosperou em aproximadamente 4 anos, Deus me levou de um patamar de ser um homem muito bem abastado. Congresso da cidade de Foz do Iguaçu, eu tinha ajudado a custear muitos deles, pagava passagem aérea, oferta para pregador, porque Deus havia me dado. E quando Deus me deu, eu nunca tive ganância de possuir somente para mim, eu investia na obra de Deus. mas eu entrava em qualquer reunião, qualquer culto, qualquer sistema, qualquer reunião evangélica. Eu sentava, ficava orando, ou a mensagem falava comigo, ou uma profeta, um profeta de Deus levantava. Vinha em minha direção, no meio de tanta gente, colocava a mão na minha cabeça e dizia assim: está chegando a tua hora. Eu vou usar gente para te vestir, para dar de comer, para te dar de andar. Tu vai viver em porta de igreja vendendo CD e DVD. Aí o profeta terminava de entregar a mensagem, eu falava: tadinha da irmã, errou o vaso. Eu sou um homem rico, abastado. Eu tenho 3 carros 0 quilômetro. Eu não preciso eu vender CD em porta de igreja, viver de oferta, dormir onde me colocar dormir, comer o que me derem para comer, ter que abraçar todo mundo, ser sempre sorridente, estar sempre de bom humor. Eu não. Eu sou um homem rico, próspero, abastado. Eu não vou viver da fé de jeito nenhum. Aí Deus olhou do céu e falou assim: tu está muito grandão. Eu vou te abater para tu saber que eu tenho o melhor para você. Não é essa ferramenta que tu vai colocar nas costas, não, meu filho. É uma cruz. Tu vai carregar a cruz comigo e vai fazer parte da história. Em 6 meses, diga comigo, 6 meses. Deus tirou tudo que eu tinha. Diga comigo, tudo. Não veio mais forte, tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Em 6 meses, fechou 80 lojas de autopeças na cidade de Foz do Iguaçu, que tinham o mesmo comércio que eu tinha. Aí eu fiquei perguntando: Senhor, será que eu sou o culpado da falência das outras 79 autopeças aqui, porque não aceitei a minha chamada? Ei, quando um homem de Deus não aceita o que Deus tem na vida dele, muita gente sofre, uma cidade sofre, um país sofre, uma nação sofre. Então toma cuidado, porque se Deus te entregou uma responsabilidade da parte do Senhor, muita gente vai sofrer e pagar o preço por causa de você. Mas nesta noite tu vai largar a ferramenta, tu vai abraçar a cruz, porque chegou a hora da tua chamada. Tudo. Fui parar dentro de um quarto de hotel, num quarto da minha casa. Vendi a casa que eu morava, fui parar numa casa de aluguel. E quando eu fiquei naquele quarto durante 30 dias, a minha esposa na época teve que ir trabalhar, ela arrumou um emprego. E eu fiquei 30 dias dentro daquele quarto. Eu saía só para tomar uma sopa à noite. No outro dia eu voltava e ficava o dia em melancolia, depressão. Tentava orar, não conseguia, gemia, chorava. E eu dizia: Deus, o que é que está acontecendo? Crente é assim: Deus avisa, avisa, avisa. Quando vem a prova, ele quer entender por quê. Levante a mão assim, bate no peito e diga: por que eu? Diga comigo, 30 dias. Passou 30 dias, a minha esposa entrou e falou assim: amor, falei: o que foi? É aqui, ó, segunda conta de luz. Se não pagar hoje, vai cortar. Eu falei: tem isso? Ela falou: tem. Eu falei: quanto é? R$189. Eu falei: como eu vou pagar essa conta de luz? Quando eu disse isso, o telefone da minha casa tocou. Era o pastor que dirige o nosso culto de quinta-feira da Vitória, pastor João Apóstolo. Ele ligou e falou assim: pastor Paulo. Eu falei: pois não? Você pode vir pregar aqui hoje à noite? Olha o irmão de Foz do Iguaçu ali. Você pode vir pregar aqui hoje à noite no culto da Vitória? Eu falei assim: posso. Irmão, 30 dias no óleo, não ia ter cão que aguentava passar perto de mim. E eu fui procurar R$2, pastor Reuel, para pegar o ônibus e pregar na sede, pastor Legário. Mas eu não sabia andar de ônibus, porque eu só andava de carro. E eu encontrei R$2, pastor Francisco, mas peguei o ônibus errado. Fui parar lá do outro lado da cidade. E tive que o resto do caminho a pé. Cheguei tarde no culto, todo suado. Já era 9h15, eu preguei 15 minutos. Diga comigo, 15 minutos. Ô, 15 minutos que me persegue. Quando eu preguei 15 minutos, Jesus batizou no Espírito Santo. Foi uma glória, um poder tremendo. Aí eu desci as escadas da igreja e disse assim: tá bom, pregamos, Jesus, que maravilha. Agora vamos voltar a pé para casa. E é longe, Jesus. Quando eu fui descendo as escadas da igreja, cheguei na esquina, lá no final da esquina, o pastor lá do alto das escadas gritou assim, falou: pastor Paulo, foi o que foi? Espera! Aí ele veio, ele é velhinho, ele veio, eu vim adiantando o caminho, a parte dele, para encontrar ele no meio do caminho. Eu falei: o que foi, pastor? Ele falou: tá aqui, filho, quem prega aqui ganha oferta. Ganhou oferta? É, tá aqui o envelope pra você, filho. E aquele envelope tinha uns 15 clipes, irmão. Não sei pra que tanto clipe, é só pra deixar o coração da gente batendo mais forte. E lá fui eu, falei assim: deve ter pelo menos R$2 pra pegar o ônibus e voltar pra casa. Sentei no ponto do ônibus, comecei a tirar os clipes e não parava mais de sair clipe. E foi um bolo assim de clipe. Aí eu abri o envelope, comecei a contar o dinheiro que tinha lá dentro. Sabe quanto é que tinha dentro daquele envelope? R$191. R$2 pra voltar pra casa e R$189 pra pagar conta de luz. Sabe o que é que eu fiz? Eu dobrei o joelho no meio da rua, levantei aquele envelope e falei assim: Deus, se o Senhor está de pé ainda com aquele propósito na minha vida, eu aceito, Senhor. Eu não quero mais me importar porque é eu estou aqui, Deus. Me levanta como pregador, me levanta como pregador, eu estou olhando para você, hoje eu não estou vendo o teu corpo físico, eu estou vendo a tua alma, e aí na tua alma eu estou vendo uma chama de Deus acendendo no seu coração, e eu estou vendo Deus te visitando agora e dizendo assim: é você, é você, é você, é você, é você que Ele escolheu, é você que Ele escolheu. Chacoalha alguém do teu lado assim, ó, incomoda ele, diga para ele assim: você pode não acreditar, mas é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu. Deus, do que o Senhor me deu, começa a dar para outros escolhidos aqui esta noite. Vai visitando, vai visitando. Aonde houver um crente escolhido, vai ao encontro dele aí. Agora, agora, agora, agora. Simão Cirineu, larga essa ferramenta. Eu não sei o que é que Deus está pedindo para você largar hoje. Eu não sei o que é que Deus está pedindo para você trocar hoje, renunciar hoje. Eu não sei o que é que Deus está exigindo de você esta noite e este culto. Mas eu prego quase todo dia e eu sei quando eu estou pregando uma mensagem que é uma mensagem normal, e eu sei quando eu estou pregando uma mensagem profética. Se eu estou pregando para uma pessoa aqui esta noite, para uma única pessoa, não tem problema. Esta pessoa, a vida dela vai mudar a partir de hoje. Cadê aquele menino que veio de Juruáia, o estagiário de Juruáia, está aí? Levanta aí, fica em pé, filho. Há 4 anos atrás, eu passei na cidade desse menino, preguei uma mensagem. E no final desta mensagem, ele me abraçou e falou assim: pastor, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Hoje ele está aqui como estagiário nos Gideões Missionários. Eu abracei ele ontem, não lembrava mais dele. E ele me disse assim: pastor, aquela mensagem mudou a minha história. Eu estou entendendo esta noite que tem alguém aqui que vai largar a ferramenta deste culto, vai abraçar a cruz de Cristo. Chegou a tua hora, porque eu, é você mesmo. Chegou a tua hora. Quem acredita nisso, levante a mão e dá um brado de glória para o céu. Mas tem uma coisa, é um caminho sem volta. Não tem mais como retornar depois que você tome essa decisão da sua vida. É um caminho que você entra e não tem mais retorno, não tem como voltar. Quando você larga a ferramenta, irmão, enquanto você estiver com a ferramenta, ninguém vai olhar para você. Enquanto você estiver com a ferramenta, ninguém vai direcionar os olhos para você. Simão Cirineu era um anônimo dentro de Jerusalém. Ninguém sabia o seu nome, ninguém sabia nada a respeito dele. Mas quando ele largou a ferramenta e abraçou a cruz de Cristo, todos os olhares que estavam sobre Jesus agora voltaram-se para Simão Cirineu. Que eu quero te dizer esta noite que chegou a hora que aqueles que olhavam para você com desprezo, aqueles que não consideravam e não aceitavam a chamada de Deus na tua vida, aqueles que desprezaram você ao longo da sua caminhada, aqueles que olharam sempre de cima para baixo para você, chegou a hora deles começar a olhar para você com binóculo. Vão ter que avistar você com binóculo, porque você vai ser agora destaque. A cruz está contigo. E quem anda com a cruz anda com o poder de Deus. Quem anda com o poder de Deus, ele é temido no inferno. Os demônios têm que sair correndo. Satanás tem que partir em retirada. Tranca a rua, tem que abrir a rua. Enche o caveira, tem que voltar de ré para o inferno. Quando o crente está com a cruz, o negócio muda. O negócio é diferente. O negócio muda. Eu sei porque estão atirando pedra em você. Eu sei, pastor Reuel, porque tanta gente atira pedra no Senhor. Eu sei porque muita gente tenta matar você e atira pedra para acabar com o teu sonho, com a tua chamada. É porque quem anda com a cruz, ele é destaque. vai mudar a partir de hoje. Vai mudar a partir de hoje. Vai mudar a tua história a partir de hoje. Os irmãos da VFB me dê um close aqui porque eu vou profetizar. Vai mudar a tua história a partir de hoje. Grave este culto, esta noite, esta reunião. Deus manda profetizar. Ele muda a tua história hoje. Ele muda a tua história hoje. Alabashuri cantarai. Quem tem a promessa de Deus, levante a mão direita. Quem tem a promessa de Deus, levante a mão esquerda, assim, isso, isso, do mesmo jeitinho que você já aprendeu, direita na direita, esquerda na esquerda, isso, coloca no ombro desse irmão aí agora, diga para ele, não existem coincidências, há um propósito de Deus, é você que Deus escolheu, a promessa está de pé, o sonho está de pé, o ideal está de pé, chegou a tua hora, chegou a tua hora, chegou a tua hora, a cruz vai te abraçar. A cruz vai se abraçar! Alabashuri cantarabasharabakai. Alabandabas. É só para quem acredita. Segura a mão assim, segura, fecha os olhos. Deus falou comigo agora. Ele vai começar a soprar o seu espírito deste lugar. Deus me disse agora que Ele vai começar a marcar crentes escolhidos pelo seu poder e a sua unção. Deus agora começa a revelar para você por que que você está passando por isso. Por que é que este sofrimento bateu a sua porta? Por que é que as pedras estão te alcançando? Por que é que tanta gente se levantou contra você? Deus começa a desvendar nos teus olhos agora um horizonte novo. Ele começa a descortinar a promessa sobre a tua vida. Começa a receber aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, escolhido, recebe aí, escolhida, recebe aí, escolhido, recebe aí, escolhida. Eu vou esperar, eu vou parar por um minuto. Começa a ser tocado, impactado, surpreendido pela promessa. Lebia toke kada kada kasu, lebe pasuri kanda, Leviapatanai, Labasuri Kamanaka Show, Leviapaso de Kamanaka Bakasho, Labaso de Kamanaka Dai, Leviato Kanaka Sodakai, Leviatanaka Dokai, Leviaso de Kamanaka Nakasu, Labataka Nakasho de Kamalabashai, Labaso de Kamanarabai, Labasuri Kamalabashai, Labasuri Kamanai, Leviato de Kamakasu Dakai, Labaso de Kamalabashai, Leveka de Labakalabashai, Labaso de Kamalai, Labaso de Kamanaka Nakasho, Leveko de Kadeko de Kai, Labaso de Kamalabashai, Labako de Kamalabasho, Lebaso de Kai, Labaso, Lebaso. Lebaso rabatai, labaso de kai, labakona labashai, labas. Só quem quer abraçar a cruz comigo, fica em pé agora. Levante a mão direita, bate no peito e diga, porque eu, faz dedo de profeta, senhor. Dedo de profeta, dedo de profeta, dedo de profeta. Olha para o irmão que está à tua direita e profetiza para ele assim, ó, com a autoridade de Deus. Diga assim, é você mesmo. Quem queira ou não, quem goste ou não, é você que Deus escolheu. Por detrás agora, é você que Deus escolheu, pro da esquerda é você que Deus escolheu, pro da frente é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu, é você que Deus escolheu. Até hoje, você se sentiu incapaz. Até hoje você tem me perguntado, dito, senhora, eu não tenho condições. Assim te diz o seu Deus. Muda a tua história. Muda a história da tua família. Começa na tua vida um propósito muito maior do que você imagina. Chegou a tua hora, filho. Eu troco a tua ferramenta e te entrego uma cruz. Chegou a hora de todos olharem para você com olhos diferentes. Eu, o teu Deus, te trouxe a este lugar para mudar a tua história e para fazê-lo entender que eu sou Deus na tua vida. Queiram ou não, desejem ou não, eu sou Deus da tua vida e mudo a tua história a partir de hoje. Assim te diz o Senhor. Levante as suas mãos para o alto. Vira para a direita ou para a esquerda. Fique de frente com esse irmão bonito que está do seu lado. E diga assim: é você. Olha dentro dos olhos dele. Diga: é você. Não existe coincidências. A há um propósito de Deus na tua vida. Nada na tua vida aconteceu por acaso. Este culto, Deus já tinha determinado para falar contigo. Chegou a tua hora. Renuncie à tua ferramenta. Abrace a cruz de Cristo, porque Deus vai mudar a sua história hoje, hoje, hoje, hoje. Me dá um abraço e receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus. Seja cheio de Deus agora. Só se Deus falou com você e você precisa abraçar a cruz esta noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente, vem. Venha, eu vou orar por você, venha. Venha. Mas preste atenção, esse caminho é sem volta. Pense bem antes de tomar essa decisão. Pegue na mão da pessoa direita e esquerda. A unção de Deus, ela é compartilhada. Vai passar de um para o outro aí agora. Aleluia! Eu sei porque você está chorando, Pastor Júlio. Eu sei porque você está chorando, filho e filha de Deus. É porque a cruz está te alcançando. Ó culto lindo, ó culto gostoso. Seja cheio de Deus aí. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. O impossível parece não é nada. A porta que estiver fechada, fechar, Ele pode abrir. Ele socorre quem pede e não desiste. E aquilo que não existe, é Ele quem vai predizir. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Dentro da Bíblia a gente vê esse Deus ajudando o povo seu de uma forma especial. Porque com Ele ninguém fica derrotado. Seu exército é treinado para derrotar o mal. Pode pedir que Deus te dá. Aleluia! Peça com fé que Ele vai te abençoar. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Alcança, Jesus Cristo já falou, na palavra ensinou vivermos na oração. Pode orar, porque essa é a hora. Está chovendo vitória nesse lugar, meu irmão. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Pode pedir que Deus te dá. peça com fé que Ele vai te abençoar. Pode pedir que Deus te dá. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Peça com fé que Ele vai te abençoar. Amém! Oh! Sabe por que Deus precisa de você? Sabe por que é você que Deus escolheu para esta época e para esta hora? É porque nós temos muito para fazer em pouco tempo. Nós temos hoje 30 países no mundo que têm apenas 1% de evangélicos. Temos 2 mil povos que nunca ouviram falar de Jesus e 89 deles estão aqui no Brasil. Deus, nesta última hora, Ele tem urgência para levantar eu e levantar você. 1/4 da população mundial é muçulmana. E Deus precisa de mim e precisa de você. Eu estou sentindo que esta noite, pastor Reuel, daqui a poucos dias eu vou ouvir testemunhos. Vou estar pelo Brasil, vai chegar alguém e falar assim: pastor, lembra de mim? Eu falei: não, filho. Eu estava naquele culto lá no Monte Alegre. Hoje eu sou um missionário, eu sou um pastor. Hoje Deus me levantou. Labachuricanda labachai. Alabadakasuna, nabadakasuna, namanakasuna nai. Meu Deus, eu estou sentindo algo. Eu não sei se é a igreja que subiu ou é o céu que desceu. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Tem anjos de Deus passeando neste lugar. A glória de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui esta noite. Amanarabashai. Só quem está sentindo deu um brado de glória para o céu. Coloque as duas mãos à frente, assim, as duas. As duas. Aleluia. Aleluia. Mostre para o teu irmão essas mãos. Mostre. Fala para ele: sabe o que é que Deus vai colocar aqui agora nas minhas mãos, irmão? Deus vai colocar tudo o que você veio buscar aqui neste culto. Teu milagre. Mostra para ele o teu milagre. A tua bênção. A tua promessa. A confirmação da tua chamada. Diga para ele assim: Deus colocou aqui, ó. Na minha mão, na minha. Fala: na minha. Fecha, fecha. Fecha. E mostra para ele assim, ó. Irmão, tudo que está aqui nas minhas mãos é o que Deus quer te dar. É aquilo que Deus quer te entregar hoje. É o melhor que Ele tem para te dar essa noite. Tudo o que você veio buscar está aqui e Ele quer te dar. Sabe o que é que Deus me pediu para fazer agora? Sabe o que Deus me pediu para fazer agora? Deus me pediu para te entregar. Diz para Ele: para te entregar. Quer receber, irmão? Quer receber? Quer receber? Me dá um abraço e recebe aí de Deus. Recebe, recebe, recebe. Hoje Deus está procurando vaso. Quem é que vai se prontificar? Ele está presente na igreja. Levanta que Ele quer te usar. Hoje Deus está procurando vaso. Quem é que vai se prontificar? Ele está presente na igreja. Levanta que Ele quer te usar. Hoje Deus está procurando vaso. Quem é que vai se prontificar? Ele está presente na igreja. Levanta que Ele quer te usar. Lembra quando Ele encontrou a Davi lá naquelas províncias de Israel? Disse: o meu povo está perseguido por um gigante bravo e cruel. Estou hoje aqui procurando um vaso, pois quero esse gigante matar. Será que você é o instrumento, Davi, que eu estou querendo dar? Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai te prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer te achar. Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai te prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer te achar. Lembra daquele duelo no monte, Elias, os profetas de Baal, armaram ciladas muito poderosas, pensando que seria fatal. Mas Elias clamou ao Deus do céu, o Senhor Deus do céu assim ouviu, mandou língua de fogo lá do alto, e aquele holocausto consumiu. Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai se prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer te achar. Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai se prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer se achar. Hoje o Senhor Deus está aqui, procurando seus vasos pra usar. Crente que está igual barro ressecado, ele este barro vai amassar. Se você quer ser um vaso de Deus, prontifique-se agora onde está. Hoje Deus está procurando um vaso, aonde é que este vaso está? Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai te prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer cantar. Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai te prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer te achar. Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai te prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer te achar. Hoje Deus está procurando um vaso, quem é que vai te prontificar? Ele está presente na igreja, levanta que ele quer te achar.